250. 050, 356. Sofra 9 na sinal, 1 no 0. Afirmativo. Após o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceira 1 no 0. Tente após o Embraer, a linha mantém, na 600. Obrigado. Prossiga com a 107. Tenente Guardião 07, reponte visual para pouso. Libera a rescisão de TAP para 5595. Foi autorizado descer via, o trip 5595. So for 116 on the ground, to 22, turn right and contact the ground, 121, small 90. Stay on the right, contact ground, 219 and go for 116. 1600, autorizado decolagem, título 0, vento 1,60 graus, 07 nós. Livre decolagem na 10, 1600. Good afternoon, Salvador Ground, Azul 4116, clear runway 10. Mari, mantendo 090. Back approach and taxiway Juliet. Azul 4116, taxi via Alpha, call back nearby Juliet, Azul 4116. Solo Oscar Lima Echo. Para taxi voo 1924, 139 a bordo, 2 horas e 15 até no Salvador. Oscar Lima Eco, mantém a escuta guardada. Certo. Voo no 924, táxi via Alpha Índia, no ponto de espera da correção. Bate Uno e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1017, tem um bom voo. Bate Uno e Índia, quando próximo, pode pegar 10, 286, obrigado. Fernando, boa tarde, gol 1600, decola, cruza 1200, na Pucas e Pá. Firmando destino é Serra Novembro, Serra Tango. Afirmativo, é visual 1065 para Souto Soares, paciente da Quebec, está no pátio 3 acionado, pronto para o táxi. Sim, confirme a radial ideal de saída e quantas milhas afasta de Salvador. A radial ideal é a 307, 200 milhas, o destino, o Oscar Lima Eco. Sim, só um minuto para cópia, o Oscar Lima Eco. Certo. After the traffic by Gold Company, join the taxiway Juliet Gate 03. After the Gold Company via Juliet Gate 03. 3193, chame Recife 251, alternado no 3325. Recife 251, alterna 3325, 3193. nível 065 visual, decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, ingresso no corredor visual Axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle Salvador, a frequência do controle em 120.8, aciona 5524, Oscar Lima Eco. Ciente visual no 065 para Serra November, Serra Tanco. Decola da 10, curva direita, corredor Axé, restrito 1.000 pés, farol da barra. Autorização do controle 120 decimal 8, aciona 5524, Oscar Lima Eco. Protejamento correto com a POB? 03 a bordo. 03 a bordo, já está pronto para assinar? Estou acionado já, senhor, pronto para o táxi. Autorizado iniciar o táxi no pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1, Oscar Lima Eco. A gente reportará para ingresso no pátio 1, Oscar Lima Eco. Guardião 07, Torre, 7286. 7286. Gol 600, autorizado Zipar. Zipar, ciente. Zip 5595 estabilizado? Estabilizado, 5595. 7286, Torre. 7286, boa. Torre, o trip 5595, transfere, boa. Trip 5595, muito boa tarde. Ajuste de altímetro 1017, reporte baixar travado. 1017, reportará baixar travado 5595. Vamos 924 e decolado 27, me controle 120 decimal 8. 208, gol 924. 5595, autorizado pouso, sistema 0, vento 170 graus, 08 nós, apenas confirme trem de pouso. Baixado e travado, trip 5595, autorizado pouso. Guardião 07, visual com ATR da trip na final do 10. Afirmativo. Ciência, autorizado prosseguir a retaguarda do mesmo até o pátio do Greia. Reporte solo controlado, vento no aeródromo 1970 graus, 07 nós. Ok, a retaguarda do ATE direto Graé, chamará no solo, 07. Trip 5595, informa o tráfego à sua direita, a 500 pés, um helicóptero. Não interferirá com seu tráfego, passará a retaguarda do mesmo. Tem ele visual, trip 5595. Só papagou, que desce até o 050. Vento 5595? Trip 5595, vento 160 graus, 06 nós. Siga, 6315. Positivo, é solicitando aprovação para São Paulo Guarulhos, nível 6, né, Adela? Tá pronto, Fábio? Positivo, go ahead. Oxené 6315, autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota conforme, up Zulu 10, correção, bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e direto Trivi. Decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva será à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda voa direto bridge. A frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5004, Oxené 6315. Ok, 6315 então, aprovado para São Paulo Guarulhos 360, pela rota Boa Bridge, interceptar para Zulu no meia, Belo Horizonte, BHZ, Trivi, Trivi, Poste Caldas. O decola na pista 10, curva direita, cumpre o perfil da Euleda Bridge, o controle 1208 e o transponder, 5004. Protejamento correto, portão é o 04, chama pronto, pushback, funcionamento, 6315. 15, obrigado. 5595, senhor? 5595, afirmo. Livre direita, chame solo. 121 no decimal 9. Lembrando direita, solo 121 no decimal 9. Obrigado, senhor. Bom dia. Dio, trip 5595. Trip 5595, boa tarde. Táxi via Alfa e Kilo até a remota meia dúzia do Pátio 3. Alfa e Kilo, a terra remota, meia dúzia do Pátio 3, strip 5595. Ok, modifica a remota para 05 do Pátio 3, 5595. 5595 para a remota 05 Pátio 3. Correto. Desça para 050, mantendo a velocidade, Oscar Papa Golf. Oscar Lima é com a linha e decola, pistão no zero, vento 190 graus, 09 nós. A linha decola na 10, o Oscar Lima é. Control, go 1394 for ready for pushback and startup in the standard 5. 1394, pushback and start approved, the comeback ready for taxi. I will call back you for ready for taxi, go 1394. Eco, decola 232, curva direita, aguarde transferência de frequência. Confirme. Oscar Lima, eco, decola 232, curva direita, aguarde transferência de frequência. Tá ciente, curva direita, aguardando transferência, o Oscar Lima, eco. Uma comunicação, a prova é o gol 924. Apenas confirmando, Golo 924, em caso de falha, após 60 milhas da presente posição, aproa Maceió. Gente, após 60 milhas da presente, aproa Maceió em caso de falha. Lock, está 3566. 3566, complete final, torre 1386, bom pouso. Obrigado, boa tarde. Oscar Lima Eco, na escuta do controle. Papá Oscar Lima Eco. Lima Eco, está no controle, 120.8. 120.8, Oscar Lima Eco. Controle Salvador, boa tarde, papapapá, Oscar Lima Eco. Papapapá, Oscar Lima Eco, no mil pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Gente, reporta farol da barra, ou no mil pés, Oscar Lima Eco. Oscar Papa Golf, desça para 3 mil pés, ajustando 097, mantendo a velocidade. Ah, baixou e travou. Tan 3566, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 109. Tem livre pouso, tá 3566. Al Salvador, tá 3561, boa tarde. Confirmando a TAM 3561 no Salvador para Brasília no nível 380. Autorizado, Brasília, o nível 380, via Otis 17. Decolagem pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar o Otis 17. O controle Salvador 120.8, aciona 5006, TAM 3561. Autorizado Brasil, no nível 380, pela Pesolou 17. Decolagem 10, curva direita, após a borda direta, Lepa. 120.8, 5006 na transponda, tá? 3561. Correto, 5006, chama pronto no portão 11, tá? 3561. Poder Control, go 1249, red for taxi, alternate continuous, Roger, go 1394, taxi straight ahead on the second to your right side via India, on hold point runway 10, call tower 118.6, CQNH 1017, have a nice trip, sir. Via India, and the hold parking tower 118.6, go 1394, thank you. Então 3566, boa tarde, faça um check no rádio, transmissão muito baixa, prossigo táxi via Alfa e reporte para ingresso táxi via Juliette. Via Alfa, reporta Juliette, tá 3566. Sim, descida para 2000. Paciente, pode destino, mantendo 1000 pés, o Oscar de Maeco. Chega ainda, Papa Oscar. 3566, autorizado ingresso via Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, obrigado. Papa Oscar, firmo, recebo o cego de transponde 2000. Golf, vai bater 030? Desça para 2000, ajuste 1017, aposto localizador, mantendo a velocidade até Dona. Golf. Oscar Lima Eco, suba para o 065, quando possível, estimado de pouso. Go 1394, clear the line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. 1394, airborne at 42, contact approach control, frequency 120.8. 120.8, have a nice job, go 1394. Salvador departing this afternoon, go 1394, passing 2000. Back-to-back, sinalização 230 para Aracaju. 230 Aracaju, já aprovado, pronto, toque. Pronto. Gol 1806 autorizado Aracaju, nível 230. Decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle Salvador 120, décima 8. Aciona 5031. Autorizado 230, conforme nota do plano. Decola a cabeceira 10, com curva à esquerda. Na saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle 31208, aciona 5031 para o gol 1806. 1806, correto, portão 62, chama pronto. O 62 já vai chamar pronto, 1806. Salvador, boa tarde, Ocean Air 6315, está no portão 10 pronto para push. Ocean Air 6315, táxi, quais são? Pushback é autorizado, chama pronto para o táxi. 6315, chamará pronto para o táxi. Então, 3154, desce via para 2000 pés, o ajuste no 097, livre LS. Eu e LS X-Ray descendo via, tomará estável, então 3154. Good afternoon to Campinas, flight level 340, red copy. Red copy. Azul 4065, you are clear to Campinas, flight level 340, via your flight plan route. Bridge up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direct Trivi, departure from runway 10, after departure right turn. You will fly via departure dial, then Leda, after Leda, direct to bridge position. Salvador departure frequency 120.8, and this squawk code is 5046, Azul 4065. Runway 10, right turn, dial departure, straight Leda, and then 3, Zulu 16, Zulu 1, 6, 3, Control 1, 2, 0, and 1, 8, squawk 5, 0, 4, 6, Zulu 4, 6, 5. 0, 6, 5, just pay attention after bridge at Zulu 16, we'll fly until the Bravo Hotel Zulu, and then direct to Trivia. Bravo, Hotel Zulu, and then direct to the That's correct. Come back right for pushback and start gate 03, Azul 4065. Call for pushback and start gate 4065. Solo do Salvador, tá 3561, 11 para pushback em andamento. 3561 tá livre, pushback em andamento, chama táxi. Deixa eu chamar o táxi assim mesmo. Gol 1806, na 06 pronto para puxa acionamento. Autorizado, gol 1806, chama táxi. Chama táxi 06. Paulo Salvador, muito boa tarde, Oceanair 6213 com a informação Quebec. Oceanair 6213, boa tarde para o Galeão nível 360, já aprovado, só um minuto já corre. Guarda. 6085, mantendo 065. 2-5-4-5-2-6-8-5, Oceanair 6315, 3 horas e 50, 140 a bordo, alternando Galeão para táxi. 6315, confirme só o POV? 140. Ciente direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste no 097, bom voo. Direita Índia, ponto de espera da 10, torre 183, Oceanair 6315, 86, perdão. Oceanair 6213, cópia. 6213. Autorizado Galeão, nível 360, via rota UP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, decolagem pistão 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge, a frequência do controle 120.8,